A felicidade existe para quem sabe viver. Se pretende ser feliz, só depende de você. Ei, ei, oh. A felicidade existe para quem sabe viver. Se pretende ser feliz, só depende de você. Eu quero paz, amor, ritmo e alegria, todos de mãos dadas com a esperança de um novo dia. Sem preconceito social ou de cor, Big Boys manda mensagem com o rap, dá o seu amor. Empolgação, agito geral, todos são irmãos, cantam e dançam em alta astral. Felicidade que não tem mais fim, a magia do rap contagia você e a mim. Drogas, armas ficam para trás. No mundo do rap o que impera é a paz, pois a paz é o que todos nós queremos. É pra nação, para o mundo e pro lugar onde vivemos. Cantar e expressar tudo o que sentimos. Convidamos vocês a cantar esse nosso hino. O hino da Big Boys, que pede paz, mas para todos nós. A felicidade existe para quem sabe viver. Se pretende ser feliz, só depende de você. A felicidade existe para quem sabe viver. Se pretende ser feliz, só depende de você. Quando o DJ solta a batida, você é alegre e contente pra dançar, não se intimida. Balança pra lá, balança pra cá, você não quer mais parar. A sua ginga continua até o dia clarear. Canta, dança, dança, canta. A massa pede bife pra dançar, nunca se cansa. As picapes tocam o vinil, yeah. E se o DJ vacilar? Quando as picapes tocam o vinil, e se a música parar? Já era. Preto, branco, alemão, meu Brasil verde, amarelo. E igualdade é tudo que eu quero. Perfeitos não somos, nem melhor do que ninguém, mas conscientes somos, sei que você é também. Nós queremos o seu bem, pois somos seus amigos. Escute esse refrão e tente cantar comigo. A felicidade existe para quem sabe viver. Se pretende ser feliz, só depende de você. Ei, ei, oh. A felicidade existe, yeah, para quem sabe viver. Batida. Você é alegre e contente pra dançar, não se intimida. Balança pra lá, balança pra cá, você não quer mais parar. A sua giga continua até o dia clarear. Canta, dança, dança, canta. A massa pede bife pra dançar, nunca se cansa. Nas picapes tocam o vinil, e se o DJ vacilar? Quando as picapes tocam o vinil, e se a música parar? Fica ruim, mano. Preto, branco, alemão, meu Brasil verde, amarelo. Paz e igualdade é tudo que eu quero. Perfeitos não somos, nem melhor do que ninguém, mas conscientes somos, sei que você é também. Nós queremos o seu bem, pois somos seus amigos. Escute esse refrão e tente cantar comigo. A felicidade existe para quem sabe viver. Se pretende ser feliz, só depende de você. Ei, ei, oh. A felicidade existe para quem sabe viver.